ZYK667, Rádio Nossa Senhora do Socorro Limitada, 1570 kHz com 1000 watts de potência. Estúdios na Rua Doutor Vicente Dana, 473 Centro, Socorro, Estado de São Paulo. Rádio Socorro AM, bom mesmo é estar na sua companhia. Bom dia, cidade. É um oferecimento de... Olá, ouvintes. A Drogaria da Farmacêutica Letícia chegou com tudo no mês das crianças. Está rolando uma super promoção. Quer passar um dia inteiro no Hotel do Campo dos Sonhos com o seu filho, com direito a café da manhã completo, almoço, café da tarde e atividades recreativas? Para participar é fácil. A cada R$ 30,00 de compras de produtos de perfumaria no mês de outubro, você ganha o cupom da promoção Mês das Crianças. O sorteio será no dia 3 de novembro. Lembrando que você ainda tem chance de ganhar 5 prêmios de R$ 1.000 certificado em barras de ouro. Da promoção, todo mundo ganha de Natal. Além de concorrer a uma moto e um carro na Mega Prêmios da ASSI, comprando acima de R$ 50 em perfumaria. Você tem muitas chances de ganhar. Não fique de fora. A Drogaria da Letícia fica na Rua Doutor Campos Salles, número 94, no centro. Você também pode entrar em contato e fazer os seus pedidos pelos telefones 3895-8888 ou 3895-9010. E também pelo WhatsApp 999847435. Drogaria Total. Sua saúde em primeiro lugar. Rádio Socorro, cada vez mais perto de você. Bom dia, cidade. É um oferecimento de... Agropecuária na Carroça está com muitas novidades e promoções para você. Confira calças jeans básicas de serviço a partir de R$ 35. E atenção para esta super promoção aqui, ó. Feno a partir de R$ 19,90. É isso mesmo. O fardo do feno a partir de R$ 19,90. Conheça as novidades do Mundo Pet no espaço na Carroça Love Pet. Agropecuária na Carroça. Rodovia Capitão Barduino, número 2539. Pertinho da entrada dos Nogueiras. Rádio Socorro, sempre com você. Valorize cada abraço, curta cada sorriso. O Unimed Amparo, pode confiar, cuidar de você, esse é o plano. Parceria com clientes Plano Carvalho e Associação Comercial. Confira os benefícios especiais e contrate agora seu plano de saúde. Governo de São Paulo informa. O motorista que transitar em Lindóia deve redobrar a atenção para a construção de uma nova ponte no acesso a Águas de Lindóia e outros municípios do Circuito das Águas. A passagem existente também está sendo recuperada. O governo do estado investe R$ 4 milhões para beneficiar o turismo da região. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Atenção! A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro alerta os munícipes e investidores que, para sua segurança e para evitar transtornos futuros, antes de comprar imóvel ou construir, consulte a Prefeitura. Mais informações pelo telefone 19-3855-9612. Departamento Municipal de Urbanismo, Governo Municipal da Estância de Socorro, trabalhando por um futuro sustentável. Promoção imperdível no Magazine Luiza de Socorro. Atenção, senhoras e senhores, o Magazine Luiza de Socorro está na Rua 13 de Maio, número 100, ao lado da Caixa e do Santander. O menor preço do Brasil, a maior variedade em móveis, eletros, telefonia ou tecnologia. Ofertas exclusivas em até 24 vezes no cartão Luiza. Não esqueça, loja do Magazine Luiza de Socorro está seguindo todos os protocolos de segurança e saúde. O União Supermercados traz uma novidade para você. É o Clube de Vantagens Amigos União. Todo dia, ofertas exclusivas. É só baixar o aplicativo e ativar a oferta da sua escolha. É isso mesmo. Baixe agora o nosso aplicativo no Google Play ou App Store e tenha acesso a produtos premiados e descontos imperdíveis. União Supermercados. Sempre pensando em você. E neste momento de quarentena, temos um telefone especial para entregas delivery. É o 3895-5652. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, estamos de volta, acabamos de ouvir aí a hora do anjo, a hora da Ave Maria, já rezamos e agora nós voltamos com as boas músicas sertaneja raiz caipira para todos nossos ouvintes. Para você que ligou seu rádio agora, o meu boa tarde para você, ou seja, meu boa noite. Muito obrigado por estar na sintonia. E já falamos bastante, eu sei que os nossos ouvintes querem ouvir música. Mais uma dobradinha musical, então prega fogo. Tarde Sertaneja. Qual sabor você quer? Tem maçã, guaraná, abacaxi, soda limonada e mogi cola. Amor, qualquer um, todos são maravilhosos. Refrigerante Mogi, muito mais qualidade, muito mais sabor. Pare de dar bobeira por aí, entre em contato com a Inter através do nosso WhatsApp 3855-2573 e faça de imediato o seu plano de internet. É a sua oportunidade de ter internet de muita qualidade. É isso mesmo, não perca tempo. Chame agora e aproveite esta super promoção. É a Inter na sua casa levando para você o que tem de melhor em internet. E o melhor, com um precinho que cabe no seu bolso e o contrato pelo WhatsApp. Inter, a internet ao seu dispor. Estamos de volta com as boas músicas sertanejas para todos os nossos rádio ouvintes. Vamos nós agradecendo a todos os nossos patrocinadores. A loja Barão do Lito Leitoa, a partir de R$ 1,99, na rua Barão de Bitinga, 115. Telefone 3895-5456. Na Tobito, a Graziele e a Gabriela para atender você. O açougue Ribesco do Sidney, 51 anos de tradição. Disca entrega, disca carne. 3895-1990, a entrega pontual e não cobramos carreto. É na Otávio Sucato, número 9. A VM CDs, a maior casa de instrumento musical para você. Dá um pulinho lá, você paga tudo em 6 vezes no cartão sem juro. Tem microfone, tem pedestral, tem tudo para você. Na rua José Bonifácio, 91. Casa de Móveis Vitória, 20 anos atendendo você. Tem novo, seminovo, usado. Lá você encontra os móveis que você precisa. Vai lá para você ver que beleza. Você abre sua cuidado lá, paga um pouquinho por mês. E para isso, tá lá o Norival, a Marlene e a Cristiane para atender você muito bem. Num lugar muito fácil para você chegar. Chegou na rua do cemitério, a Coronel Germano. Você vira à direita no farol, subiu 25 metros, encostou. Tá na porta da loja, no número 312, tá bom? E a Pet Júnior, você que tem seu animalzinho de estimação, leva na Pet Júnior. A Pet Júnior cuida do seu animalzinho com todo carinho, tá bom? Tem o Júnior lá que é especialista para dar aquele trato no seu animalzinho. É na rua Dr. Vicente Dana, rua da Rádio Socorro, telefone 3895-1392. Melinho Pneus, 40 anos de tradição em nossa cidade. Pneus para toda a linha de carro, fazemos alinhamento, balançamento de roda com equipamento de última geração. Troca de óleo, lava o seu carro, pulveriza o seu carro, faz tudo para você. Trocamos escapamentos e tudo que você precisar, o Melinho faz para você. Na rua Dr. Alfredo Carvalho Pinto, 310, ao lado do destacamento policial. Melinho Pneus, sempre atendendo você.

o trenzinho chegou e nós vamos embora. Mas antes de encerrar a programação de hoje, vamos embarcar no trem, né? Quero agradecer aí a todos os nossos ouvintes, você que participou, você que ligou, você que está ouvindo em casa. Muito obrigado de coração para todos vocês. Produção musical desse amigão de vocês, Mengalvinho, que diz boa noite, bom descanso a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se Deus queira e Ele quer. Tchau, gente! ZYK667, Rádio Nossa Senhora do Socorro Limitada, 1570 kHz com 1000 watts de potência. Estúdios na Rua Doutor Vicente Dana, 473 Centro, Socorro, Estado de São Paulo. Rádio Socorro AM, bom mesmo é estar na sua companhia.